maior erro. Esquece de mim e sai. Não tente levar a vida sofrida como seu pai. Se espelha nele, não sabe de nada então. Cadeia pra ele, hotel, policial é garçom. Malandro demais, um dia vai pro saco. Quando a bala te corta no meio, velho, um abraço. Tem que ter atitude, sangue no olho, disposição. Que bandido é você que chora na frente de um oitão? Conversa demais, dá bala demais, um idiota só. Que faz a cagada e joga o berro na mão de um menor. Pra fazer o estrago, depois descer pro cage. Se acha bandido demais, raio doido, bobagem. Se acha esperto, eu vou te provar que não é. Na escola que tu estudou, eu fui professor, mané. Não quero ser exemplo, maluco, mas preste atenção. Que toda essa merda que tu tá fazendo vai ter retorno então. Meu maior erro foi ter acreditado em você. Seu maior erro foi em cima dos outros crescer. Pagando de latrocínio, mas nunca deu um tiro. Seu pai se envergonha de você dizer que é seu filho. Tanta idiotice, você merece uma medalha. Passagem de ida sem volta pro mundo dos canalha. Que medíocre tu é, não arruma nenhuma mulher. Passa despercebido entre os bandidos. Seu maior erro, na periferia. Seu maior erro, na favela. Seu maior erro, maldade. Seu maior erro, inveja. Seu maior erro, na periferia. Seu maior erro, na favela. Seu maior erro, maldade. Seu maior erro, inveja. Tem jogo pra tudo, som, TV, celular. Fuma da mela que vende e ainda quer gritar. Seu nome pro alto, berrando pedindo respeito. Olha pros lados, tu tá sozinho? Sujeito, você pra mim é problema seu. A melhor parte da sua vida você perdeu. Nada, nunca, dá nada. Só arma casinha, pano maldado. Cilada, quem é você que se diz ser o bom? Canta de galo sempre fora do tom. Sempre foi fato, hoje quer ser ladrão. Não sou exemplo, mas aí sangue bom. Se os homens estão na fita, você sempre pina. Quem anda contigo sempre vai à ruína. Certo ou errado, prefiro ser culpado. Bola 8 na caçapa, 7 ou 11, tá ligado? O jogo vira, tu tá na minha mira. Todo errado, sempre alguém de tempo tira. Diz que é patrão, diz que é a solução. Diz que com ele ninguém perde, ninguém ganha então. Se isso é sorte, prefiro o azar. Bebeu que boa, agora tá rotando. Tchá! Meu maior erro foi ter te conhecido. Quem te compra, quem não te conhece, tá escrito. Seu maior erro, na periferia. Seu maior erro, na favela. Seu maior erro, maldade. Seu maior erro, inveja. Agora ouça, joga pau, joga, joga pau, joga pau, joga, joga pau, joga pau, joga, joga pau, joga pau, joga pau. Maluquinho, você chama a atenção. Toda mulher pra tu é puta com a intenção. Que são traíras, me mostra que não é. Traíra, magia, traíra, magia, traíra, magia. Você se vende por um copo de cerveja. Força a amizade com quem estiver na mesa. Fumado meu cigarro no bolso a nota de 100. Bem, bem, parece que tá tudo bem. Acredite, você não é esquema. Acredite, se tu me ver trema. Meu maior erro, acreditei, não nego. Seu maior erro é maltratar o meu